aleijais e tristão. Não desacredite, é o apocalipse. A praga do apocalipse veio para matar, foi Jesus que disse. A Babilônia é louca e há quem desacredite. Tomei as sete palmos, vejam que é tolice. Então revide, a praga do apocalipse. Várias trilhas abertas te afundam na crise. CRACK, farinha, rachixe, cigarro, maconha, cachaça, uísque. Vários manos que caíram de um snowflex até o viro. Autoestima regressa sem perceber, estão no vício. Influências negativas provenientes de periferia. No meu caso foi assim, era só do ponto todo dia. Envolvimento certeiro, várias mina confirma, até criança rala. Feito quando vê polícia, malandro ligeiro age. Tem você com a comunidade, fiquem tocados nos barracos quando o gato invade. Roteiro violento, final trágico, toda semana vários morreram. Pelo vício aqui no Pindorama, um tio que era firmeza, hoje nem o reconheço. 6 horas da manhã eu já um encontro bêbado, uma porta grande. Lá dentro várias trilhas, Satanás usa disso pra aniquilar com sua vida. Te leva a acreditar que você é mais feliz. Jet céu, picolé, o afunde o nariz. Trágico, apocalipse veio para matar, foi Jesus que disse. A Babilônia é louca e há quem desacredite. Depende de você dizer sim ou não. Há vários convites, então revide a crise. A praga do apocalipse veio para matar, foi Jesus que disse. A Babilônia é louca e há quem desacredite. Tomei as sete palmos, vejam que é tolice. Então revide, a praga do apocalipse. Várias trilhas abertas te afundam na crise. CRACK, farinha, rachixe, cigarro, maconha, cachaça, uísque. O que me diz? Na função que de chava, sumarei ou dar no biro. Agora já isso ensinado de adulto até menino. É de lei aqui pra alguns do alecrim ou dar uns tiro. Tá maquinado nos bolins, é pra envolver? Não é pra mim. Arrebentou até umas horas no Pindora, cresce a firma. Aprisionados pelo vício, num estalo, vento leva os que vacila. Só o sangue de Jesus que purifica, liberta, amém. Descabelados no boteco, outros fim. Salina, cerveja, conhaque, derby ou free. Tudo ou nada nas pratinhas, 25. Mais de 10, vem pra casa, tá perdido. O bicho pega, sangue suga. Quem se arrisca, bota. Quem se arrisca, bota a corda no pescoço. Já tá osso na moral, imagina com o vício. É, Deus me livre. Cuidado, Zé, várias telhas abertas te afundam na crise. É a praga do apocalipse. De 5 e de 10 a 1 quilo. Jesus está voltando e os irmãos estão sumindo. De 5 e de 10 a 1 quilo, Jesus está voltando e os irmãos dão no biro. A praga do apocalipse veio para matar, foi Jesus que disse. A Babilônia é louca e há quem desacredite. Tomei as sete palmos, vejam que é tolice. Então revide, a praga do apocalipse. Várias trilhas abertas te afundam na crise. CRACK, farinha, rachixe, cigarro, maconha, cachaça, uísque. É claro, me lembrei de quando comecei. Com 13 anos de idade, sumaria era de lei lá no camping. E vários manos, cada qual com seus planos. Daquela geração, vi subir muitos fulanos que desacreditaram, que escaparam por um triz. Mas hoje na cadeira de rodas, triste e infeliz. Quem vai pra pista, ao lazer, são convites. Na vitrine, sonho de consumo, 600 hornets. Cê vier o pacote, sem esparro na picadilha. Num Astra, GLS, cocaína e quantas minas ladrão quiser. Você sabe que tem mulher no andar da calça. Nem todas são de fé. Cafungadeira, olho grande interesseira. Não espere uma carta dela se um dia for pra cadeia. Na cadeia, vai amargar o fel sozinho. Fazer chorar sua mãe. Sorriu Zé Povinho que sempre assistiu feliz você. Todo errado pra no mínimo vê-lo preso. Ou de lucro num caixão lacrado. Profecia se cumprindo, superando seus limites. Mundo gira cruel, é o trágico apocalipse. De 5 e de 10 a 1 quilo, Jesus está voltando, os irmãos estão sumindo. De 5 de 10 a 1 quilo, Jesus está voltando, os irmãos estão sumindo. A praga do apocalipse veio para matar, foi Jesus que disse. A Babilônia é louca e há quem desacredite. Tomei as sete palmos, vejam que é tolice. Então revide, a praga do apocalipse. Várias trilhas abertas te afundam na crise. CRACK, farinha, rachixe, cigarro, maconha, cachaça, uísque. O que me diz?